que se tem a fazer é relaxar e beber, trocar uma ideia com os amigos no BG. Gastar onda no céu e o dinheiro em motel, e lembrar sempre de agradecer. Tudo vai virar passado. Quando o sol invade os olhos, é só pra te lembrar.